Opinião é o programa que a Rádio Universitária, a partir de agora, apresenta. Opinião, um programa através do qual a Rádio Universitária tenta ser porta-voz e intérprete do pensamento da nossa comunidade. O programa Opinião hoje conta com a presença do senhor Darcy Costa. Ele é um estudioso de cinema. Ele fez durante muito tempo crítica de cinema na imprensa local. Ele foi um dos fundadores do primeiro Cine Clube de Fortaleza, que foi o Clube de Cinema de Fortaleza. E por que não dizer o fundador, porque a ideia inicial foi do senhor Darcy Costa. Ele atualmente ele é integrado no movimento cineclubista do Brasil, ele participa ativamente, embora o Clube de Cinema de Fortaleza esteja atualmente desativado, ele continua participando, porque ele existe em outras capitais. Boa tarde, senhor Darcy Costa. Boa tarde, Fátima. No programa Opinião, o senhor Darcy Costa vai falar sobre cineclubismo e primeiro festival de Fortaleza do cinema brasileiro. Senhor Darcy Costa, como é que nasceu aqui no Ceará o cineclubismo? Bem, o cineclubismo aqui foi criado a partir de um movimento que existia na época no sul do país, e mais particularmente em Porto Alegre, onde Paulo Fontoura Gastal, um velho amante de cinema, redator cinematográfico da revista O Globo, então existente, ele criou o Clube de Cinema de Porto Alegre. Em correspondência que mantivemos durante algum tempo, ele me animou a criar em Fortaleza uma célula de estudo semelhante àquele cineclube. Daí surgiu o Clube de Cinema de Fortaleza. Até chegarmos à fundação deste clube, nós recorremos a pessoas que já eram, naquela época, falo de 1948, integrados em crítica cinematográfica, como era Antônio Girão Barroso, Otacílio Colares, e junto a principalmente o Antônio Girão, eu expus a ideia. Ele não desconhecia o movimento de cineclubes, porque era muito bem relacionado com aqueles que fundaram o Clube de Cinema de São Paulo, criado pelo Paulo Emílio Salles Gomes e outros intelectuais paulistas. E então entusiasmou-se o Antônio Girão e aderiu à ideia que eu estava tentando vender a ele, né? E assim fizemos uma primeira reunião, a qual compareceram o Antônio Girão, o Otacílio, o Aderbal Freire. Foi, aliás, no escritório do Dr. Aderbal Freire que nós fizemos aquela primeira reunião, e a 28 de dezembro de 1948 estava fundado o Clube de Cinema. A data de 28 de dezembro foi escolhida a propósito porque é a data de nascimento do cinema, né? O cinema nasceu em 28 de dezembro de 1895 em Paris, através daquela invenção dos irmãos Augusto e Louis Lumière. Aí estava fundado o Clube de Cinema, que é uma entidade de características mundiais. É surgido em Paris o movimento cineclubista em 1926, com a finalidade principal de estudar o cinema, de discuti-lo, principalmente através de seus filmes, em forma de debates, após exibições, e divulgar por todas as maneiras, da maneira mais intensa possível, o cinema, principalmente o cinema que não pretende ser apenas diversional, mas também cultiva o lado mais artístico da atividade cinematográfica. Quer dizer que no Clube de Cinema de Fortaleza eram exibidos só cinema de arte? Não, os filmes não era bem assim, né? A gente exibe no cineclube não só um filme de arte, mas um filme que tenha, digamos, valor histórico, por exemplo, né? A atenção que se dá ao cinema num cineclube é a mais total, mais integral possível. É abrangente. Discute-se, por exemplo, podemos passar uma série de filmes que trate do cangaço, uma especialização qualquer, um filme científico, né? Tudo isso merece a nossa atenção. Os que se dedicam ao cineclubismo olham o cinema sob um prisma de seriedade, de empenho, né? E dessa maneira qualquer filme, a grosso modo qualquer filme nos interessa, né? É verdade que procura-se fazer uma seleção, passar sempre que possível aqueles que são os filmes já consagrados, né? Não consagrados necessariamente pelo público, mas consagrados pelos estudiosos, pela crítica que recebeu aqueles filmes, estudou e os consagrou, através daquilo que ele pretende transmitir e de como ele transmite, né? E como ele conseguiu, na narração cinematográfica, transmitir aquela história, se for um filme de ficção, ou a apreciação de um determinado segmento da atividade humana, se se trata de um documentário. No cineclubismo, se pensa também em produzir cinema, em fazer cinema, ou a atividade se restringe ao debate e à discussão dos filmes que são exibidos? Fátima, nada impede que um cineclube realize filmes, faça cinema, né? Mas o mais comum é que a atividade se restringe mais ao estudo, à apreciação e debate dos filmes feitos, e não necessariamente que se faça filmes. Agora, tem um detalhe muito curioso com relação ao cineclubismo que merece ser destacado. É que um cineclube, ou um clube de cinema, funciona quase como uma escola. Através dos filmes, né, do produto acabado, que é o celuloide, é o filme, a gente não deixa de despertar o interesse por aprender a fazer aquilo, a também a gente produzir. De tal maneira que muitos cineastas, uma grande quantidade deles, fez o seu aprendizado, né, teve o seu período de estágio, por assim dizer, nas salas de cineclubes, vendo o filme uma, duas, três vezes, marcando aquilo que despertou a sua atenção mais do que outra, qualquer cena, e depois levanta o voo e realiza seus filmes. Todo o pessoal que constitui o chamado Cinema Novo Brasileiro, Nelson Pereira dos Santos, Walter Lima Júnior e os que vieram mais tarde, todos eles, de uma maneira ou de outra, passaram pelo cineclubismo. Quer dizer, faz um aprendizado teórico e depois vai-se na prática aplicar aquilo que se aprendeu no contato continuado, insistente, com as obras mais representativas do cinema. Naquela época havia em Fortaleza outro tipo de movimento assim que reunisse as pessoas envolvidas com cinema, interessadas em discutir cinema? Não, existia. A nível de entidade? Não, de entidade não. O que existiu à época em que o Clube de Cinema surgiu foi a Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema, muitas vezes confundida com o Clube de Cinema de Fortaleza. A sociedade, sim, pretendia realizar filmes. E foi através da Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema que se realizou um filme já largamente mencionado e exibido e comentado, e que o meu querido amigo Cláudio Sidoi Costa, que foi o primeiro entrevistado nessa sua programação pré-festival, destacou. Só que ele, na ocasião, enganou-se e deu ao Clube de Cinema o crédito pela realização do filme, o que eu, no momento, corrijo e faço com o maior prazer, porque, sobretudo, tinha no José Augusto Moura, que era o dirigente da Sociedade de Fotografia e Cinema, Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema, um grande amigo meu, né? Foi um pioneiro e muito lutou por implantar um cinema, realizar cinema em Fortaleza. O filme de que eu falava há pouco, você naturalmente adivinhou, é Caminho Sem Fim, que que foi feito pelo Moura, nós chamávamos Mourinho, né? Pelo Zé Maria Porto. Parece que no mesmo ano, né, em que foi fundado o Clube de Cinema de Fortaleza. Por volta já na última parte de 1948, por aí. Eu dizia então que foi o Zé Augusto Moura, o fotógrafo Zé Maria Porto, e o autor da história foi o Heitor Costa Lima, né? Tendo a interpretação de um artista de teatro, trabalhando ativamente aqui em Fortaleza naquela época, o Franciena. Foi quem interpretou o papel do retirante. Aqui, ó, Caminho Sem Fim é uma história muito simples, muito linear, né? Da caminhada de um retirante fugindo do sertão, queimado pela seca, em procura de uma cidade onde pudesse salvar a ele e a sua família, a mulher e um filhinho. E então esse primeiro esforço, de certo modo, esgotou aquilo que a Sociedade de Fotografia e Cinema pretendia fazer. Faltou entusiasmo no Zé Augusto Moura e nos seus companheiros desse primeiro esforço? Não. Faltou sim recurso, faltou apoio, faltou esse estímulo que hoje se vê lindamente expresso em toda essa movimentação, essa agitação que a Universidade Federal do Ceará está fazendo em torno do cinema, pretendendo, quem sabe, que dentro de algum tempo nós temos um polo produtor em Fortaleza. O Clube de Cinema de Fortaleza, ele está desativado há quase 10 anos. Por que ele foi desativado? Quais os fatores que contribuíram para que isso acontecesse? Bom, Fátima, deixa eu falar um pouco do que foi o Clube de Cinema, que eu não falei ainda, né? Para chegar a esse ponto aí, que é a nota triste da entrevista, né? Porque o Clube de Cinema me tomou uma boa parte da minha vida, né? E vamos dizer o que o Clube de Cinema fez. Ele surgiu então em 48. Dedicou-se àquilo que todo o Clube de Cinema fazia na época, né? E ainda hoje, de certo modo, faz. Exibir filmes escolhidos, selecionados. Praticar, digamos, cinema de arte, como hoje se conhece. Para um grupo restrito, porque os clubes de cinema funcionam em geral para os seus associados. Sejam estudantes, sejam estudantes primários, sejam universitários, sejam professores, seja qualquer outra classe de profissionais liberais que se reúnem e resolvem fazer um grupo de estudo de cinema. Nesse ponto, nós fizemos muito. Nosso corpo de associados era eclético, né? Envolvia muita gente, intelectuais, críticos de cinema, que foi o núcleo inicial que deu origem ao clube. E, então, nessa atividade, nós exibimos filmes realmente os mais destacados que chegavam até Fortaleza. E esclareça-se, em bitola 16mm, nós só exibimos 16mm. 35mm é o filme, como você sabe, que se exibe nas salas comerciais, né? Muito bem. Depois de um certo tempo, depois de ter uma intensa atividade nesse setor, de promover cursos de iniciação cinematográfica, exposições de livros, de cartazes de filmes, debates, nós realizávamos, por exemplo, Fátima, debate com um filme que nós não podíamos exibir porque não tinha 16mm. Então, quando passou aqui, pela primeira vez, Hiroshima, Meu Amor, um dos filmes mais destacados da chamada Nova Vaga Francesa, a Nouvelle Vague, dirigido ele por Alain René, nós, como não podíamos exibir o filme no nosso cinema, porque não tínhamos cópia conveniente para nós, realizávamos um debate, depois que o filme passou na cidade, reunimos os associados do clube crítico de cinema no auditório da Associação Cearense de Imprensa, e lá realizávamos um movimentadíssimo debate em torno do filme. Fizemos novamente coisa semelhante, já então com a cópia de um outro filme do Alain René, que foi o ano passado em Mariambade, o filme naquela época inédito em Fortaleza. Ele só muitos anos depois surgiu em cópia comercial. E então nós nos valemos de pessoas que pudessem traduzir alguns diálogos do filme, alguns trechos, né, para dar maior compreensão àqueles que estavam vendo o filme, nos valendo nessa ocasião do Milton Dias. O Milton, professor de francês e tal, com facilidade aqueceu e já apreciava a obra literária que deu origem ao ano passado em Mariambade. E então, reunidos, nós discutimos também o ano passado em Mariambade. Quer dizer, fazíamos até isso. Nós discutimos filmes que não tínhamos visto no nosso âmbito era, o que interessava era não deixar passar em brancas nuvens uma grande exibição, um grande filme que estava circulando. Afora isso, nós recebemos também no auditório da CI, recebemos nomes como Joaquim Pedro Andrade. Quando Joaquim Pedro chegou dos Estados Unidos e logo depois ter premiado o filme Couro de Gato, que foi integrante de um filme de 5 episódios, 5 vezes Favelas era o nome do filme, que é tido em geral como um precursor da novela Vague, né? Foi um filme feito, são 5 filmes curtos combinados, mostrando a realidade do Rio de Janeiro, e um deles foi premiado, um desses filmes, que foi o Couro de Gato, Joaquim Pedro. Quando Joaquim Pedro passou em Fortaleza, de passagem mesmo, vindo da América do Norte, nós o convidamos e tivemos uma noite o prazer de ouvi-lo, dele fazer uma palestra para nós. O Nelson Pereira dos Santos, quando aqui esteve também em busca de locais para filmar aquilo que só se tornaria um dos maiores filmes do cinema brasileiro, Vidas Secas, também nós tivemos ele lá no nosso meio, e inclusive demos aquilo que estava ao nosso alcance para permitir que ele fosse ao sertão cearense para procurar locação para fazer o seu filme, que infelizmente não foi feito nem aqui, nem tampouco na Bahia, onde também ele tentou, e terminou fazendo um filme alternativo, digamos assim, fez Mandacaru Vermelho, né? Em que ele inclusive teve que aparecer como intérprete para diminuir as despesas do filme. Mas isso não impediu que mais tarde ele aparecesse com aquela belíssima realização que foi Vida Seca e que é uma glória do cinema nacional. Bom, então a gente não perdeu a oportunidade de movimentar, de manter em efervescência aquela febre de estudo do cinema, de amor à atividade cinematográfica. Nesse ímpeto, nesse desejo de sempre promover a divulgação do cinema, nós idealizamos, instalamos em 1963 o primeiro cinema de arte de Fortaleza, que funcionava no Diogo, filme da empresa Luciana Ribeiro, a princípio aos sábados, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, mas dava muita confusão, muita anarquia. Quem sabe se você também não participou lá da brincadeira, né? E então depois nós conseguimos que os filmes passassem às sextas-feiras à noite. Essa atividade paralela do Clube de Cinema durou de 63 até 77, com interrupção de quase um ano. Mas foi um lindo período de exibições, né? De filmes selecionadíssimos, filmes que muitos deles que não haviam ainda sido exibidos em Fortaleza, infelizmente, alguns deles que só passaram mesmo nessa sessão do Clube de Cinema, nunca mais voltaram até aqui. De onde você conclui que nós preenchemos um espaço que precisava ser preenchido, né? Permitimos a quem quis ver a visão de filmes realmente excepcionais dentro dos quadros do cinema mundial. Só vindos a Fortaleza porque nós tínhamos o cinema de arte do Diogo nessa época. Isso durou então de 63 até 77. Foi outra atividade muito interessante nossa. E já depois que eu, que tinha permanecido à testa do Clube de Cinema de 48 até 68, durante 20 anos, é uma espécie de ditador, né? Mas era um ditador benevolente, nunca fui autoritário demais, não, né? Então, depois, quando eu deixei o Clube de Cinema, pelo menos a direção dele, né? Tivemos dois diretores que também muito realizaram. Primeiro foi o Frota Neto, que hoje faz parte da assessoria do presidente Sarney, que à época realizou inclusive um pequeno filme, um filme curto, que ele escreveu num dos festivais do JD, do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil fez vários anos de festival, a princípio com a associada à Mesla e posteriormente com o apoio comercial da Shell, né? Então o nosso Frota pôs um filme dele lá a participar do festival de curta-metragem do Jornal do Brasil. Depois do Frota, nós tivemos o João Maria Siqueira, que realizou um filme documentário muito bem feito, que é hoje talvez a coisa mais preciosa que resta do cinema, do efêmero cinema cearense, tipicamente cearense, aquele feito aqui mesmo com meios próprios. Foi um filme feito em 16mm, que tem o título A Rede de Dormir. Esse filme, eu acredito até que ele vai ser exibido agora, durante, paralelamente ao Festival de Fortaleza do Cinema Brasileiro, primeiro festival. O Siqueira também dirigiu o Clube de Cinema. Quando o Siqueira esteve à testa do Clube de Cinema, eu entusiasmei para que ele realizasse, com a minha participação, um festival de Super 8, da Bitola Super 8 aqui em Fortaleza. E nos anos de 75, 76 e 77, nós realizamos seguidamente 3 festivais de curta-metragem em filme Super 8. Tudo organizado direitinho, com regulamento, com prêmios pré-anunciados e concedidos e entregues aos ganhadores, aos vencedores. E nesse festival, nesses 3 festivais, nós revelamos talentos insuspeitados aqui em Fortaleza, como foi o primeiro filme, o primeiro desenho animado feito em Fortaleza, né, do Tiano. Na época era chargista do jornal O Povo. E veio filme do Cariri, já no segundo ano veio filme de Recife, um filme de Recife, A Fuga, foi premiado no ano como melhor filme do festival. No terceiro ano, nós recebemos filme de Vitória do Espírito Santo, do Maranhão, de Salvador e novamente Pernambuco e também os do Ceará. Então, eu faço questão de frisar essa parte aí para mostrar que o Clube de Cinema não se cingiu só à aridez da crítica de filmes, de debates e tal, em Torre de Marfim. Nós descemos e fomos apoiar, fomos pôr em destaque, né, valorizar aquilo que era produto de jovens aspirantes a cineasta, através desse festival Super 8 do Ceará, como você está vendo aqui nesse cartaz da época, né? 76, né? 75, 76, 77. Foram 3 anos seguidos. Esse aqui já foi o segundo, viu? Segundo festival, 76. O primeiro foi em 75. Senhor Darcy Costa, e com toda essa atividade, vamos retomar. Por que parou, o né? Clube de Cinema de Fortaleza foi desativado? Olha, Fátima, o que acreditas que ocorreu, faltou talvez uma renovação de quadro, né? Eu talvez tenha um pouco de culpa nisso, né? Porque durante muito tempo fui o dirigente único do clube e tal. Sempre procurei entusiasmar os meus companheiros, aqueles que me seguiram, que formaram comigo nessa vanguarda de estudo do cinema. Mas, ainda assim, alguma coisa falhou, e o certo é que depois do período que o Siqueira tirou no clube como presidente do clube, a coisa foi diminuindo, a atividade foi diminuindo e terminou parando. Nós, ainda hoje, somos associados ao Conselho Nacional de Cineclubes, que é a entidade nacional que congrega todos os clubes de cinema do Brasil, né? É sediado em São Paulo. Temos participado em jornadas, todos os anos se realiza uma jornada de cineclubes em alguma parte do Brasil. Realizamos uma aqui em 1967, tivemos a nona jornada nacional de cineclubes aqui em Fortaleza, sediamos essa jornada. Mas, com o tempo, o entusiasmo foi diminuindo, surgiram talvez outras atividades paralelas dentro do particular cinematográfico, como o Cine Clube Universitário, a Casa Amarela, que é dirigido também pelo Zélio Oliveira. E aí foi havendo uma diversidade, surgiram também outras manifestações de cinema de arte, né? Como o Cine Gazeta, que já há alguns anos que exibe filmes escolhidos em caráter de cinema de arte. E assim o clube parou, o que não impede que ele volte a movimentar, a congregar aqueles que queiram estudar, se dedicar a cineclubismo. Tem toda uma legião de cineclubistas pelo Brasil inteiro e no exterior que continuam perseguindo aquele mesmo ideal de estudar, de valorizar, de divulgar o cinema como arte e espetáculo. O primeiro festival de Fortaleza do cinema brasileiro, ele pode contribuir para que isto aconteça? Porque o cinema, ele começa a ser mais discutido agora no Ceará, ele começa a despertar mais a atenção da comunidade. Será que isso poderia chegar via a despertar a necessidade e novamente via a se debater cinema, a se discutir, a ver cinema de arte, como acontecia no Clube de Cinema de Fortaleza? Olha, Fátima, eu não sei o que seria preciso para recapturar aquele entusiasmo daquela época que nós vivemos há 40 anos atrás, quase, né? Quase 40 anos, é muito tempo, né? Mas eu acredito que o que não se pode negar e aquilo que se deve esperar como resultado prático, né? Resultado esperado, é que o entusiasmo renasça e agora direcionado principalmente para um possível movimento de realização cinematográfica na Terra aqui, né? E por isso é que eu vejo com tanto entusiasmo, com tanto otimismo, a realização desse primeiro festival de Fortaleza do cinema brasileiro. Eu acredito que ele está iniciando e vai se repetir nos anos que virão e cada vez mais reforçando a ideia de que também nós aqui no Ceará poderemos fazer filmes, né? Realizar, implantar e desenvolver uma indústria cinematográfica. E é claro que, em vendo isso, esse próprio festival que está ocorrendo no momento, já é prova de que há um grande entusiasmo girando por aí, né? E arrastando a todos nós que gostamos de cinema e conquistando outros mais que não se aperceberam então ainda, né, do valor, da importância que tem o cinema como atividade intelectual e que certamente verão abertos novos horizontes a partir dessa atividade que em boa hora a Universidade Federal do Ceará lançou, que é o primeiro festival. Obrigada, senhor. No programa Opinião de hoje, nós tivemos a participação do senhor Darcy Costa, estudioso de cinema e que foi o fundador do primeiro Cineclube de Fortaleza, do Clube de Cinema de Fortaleza. No programa Opinião, ele falou sobre cineclubismo e primeiro festival de Fortaleza do cinema brasileiro.